Em noites frias, você se foi. Coração partido, eco de um porquê. Teus olhos brilhavam, eu me perdi. Mas o amor que sinto não morre aqui. Vou buscar a liberdade, deixar pra trás o que me prendeu. Nas memórias que eu guardo, encontro a força que nasceu. Caminho solitário, sombras do passado, risos e lágrimas no sonho apagado. Mas a esperança brilha em cada amanhecer. Vou reencontrar o que é viver. Vou buscar a liberdade, deixar pra trás o que me prendeu. Nas memórias que eu guardo, encontro a força que nasceu. Caminho solitário, sombras do passado, risos e lágrimas, um sonho apagado. Mas a esperança brilha em cada amanhecer. Vou reencontrar o que é viver. Vou buscar a liberdade, deixar pra trás o que me prendeu. Nas memórias que eu guardo, encontro a força que nasceu. E se um dia o amor voltar, vou saber que valeu a pena esperar. Com os braços abertos vou me permitir viver cada instante, é hora de sentir. Vou buscar a liberdade, deixar pra trás o que me prendeu. Nas memórias que eu guardo, força que nasceu. Coração em festa, olhos no horizonte, o futuro é meu. Um novo monte com amor e esperança, vou recomeçar. Em cada passo eu vou me encontrar. Vou buscar a liberdade, deixar pra trás o que me prendeu. Nas memórias que eu guardo, encontro a força que nasceu. Vou buscar a liberdade, deixar pra trás o que me prendeu. Nas memórias que eu guardo, encontro a força que nasceu.